35, Halo 35, livre à direita, só 1-2, um decimal 9. 2-1, Lona 2-5-5, Lona 2-5-5, Lona 2-5-5, Lona 2-5-5, Lona 2-5-5, Lona 5, estou autorizando o taxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, da Juliette, do André 55. Repouso no 0-1, 4-1. Operador de Papá, 2, para o Papá. Esse que tiver no Papá, segue para o 1-7. Papá. Sente o dedo na medida do possível, reporte rotatória. Papá. 4-9-7-6, estou autorizando o taxi Alfa, 1. Taxi India, transcar no 0, chame TUI 1-1-8-9-5, existe altímetro no 0, no 3. Já taxi, taxi 1, India, transcar da 10, chama TUI 1-1-8, decimal 9-5, azul 4-9-7-6. Eu faço carinho 2-2-3-0, para a busca na mesa. 2-2-3-0, autorizado, chame para um taxi. Taxi 2-2-3-0. Salvador, uma boa tarde, 3805, sem danifone. São 3805, autorizado o barulho, nível 300, decola pistão no zero, curva à direita, saída da El, lida, motiva, via UP Zulu 10. Pois Piraí, combate UP Zulu 44 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5065. Visado Guarulhos, nível 300, decola da 10, da El, Lei da Morte, Lopes Zulu 10, Piraí, Umbade, Lopes Zulu 44. 1935, é o controle 5065, transporte da 3205. 3205, correto, estamos prontos para o pushback somente. Opera. Solo aos 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3219, é ouro 4. Prossiga. Estou confirmando, está dando licença, Rafi? Afirmo. Obrigado. Agora 255, antes da Juliette. 255, ingresso a Juliette, posição 02. Fique atento ao tráfego taxiano. 7, Juliette, ao 02, ao tráfego, agora 255. Olá, 6141, estou autorizado o táxi Alfa, reportando de Juliette. Alfa, reportando de Juliette, Alfa. Cristiano Papá, 360 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. Azul 4976, até a próxima, ponte de espera. Boa tarde. Azul 4976, visual para a chanela, conta final. Azul. Azul aberto a chanela na conta final, ali mantendo o zero. Certo. Vou passar ele 2230, pronto para o barco, 3 horas e 30 na meia, altera Salvador, com 4 meia volta. Zero, salve Cristiano, estou autorizando o táxi Fátio 1, taxa Índia, posicionando 0, torre 1-1-8-9-5, existe no 0-1-3. Fátio 1-1 Índia, lá na ponte para pouso. visão abaixou e travou. Boa tarde, tá 3144, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0 no 0 no 3, tá 3144. Solas 48, livre à direita, som 21 um decimal 9. Direito 219, 3144. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3144. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Novembro. Novembro, Vitor, Nacional da 17, confirme. Firmo. Novembro, Vitor, cheque o trem, de pouso da 17, ventando 60 graus com 7 nós, altimetro no 0 no 3. A chave para rato, Sierra Novembro, Vitor. Afirmo, vento 160 graus com 7 nós, altímetro 10 no 3. Doce. Estou em Salvador, boa tarde, gol 2006, 1,5 do externo, tem um capacete. Boa tarde, gol 2006, continua a aproximação, vai de autorização para pouso. Quadrano, 2006. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-6-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso na 1-0, 1-0 no 3, trem baixo, checado, 2-0-0-6. Terra Novembro em Vista, falou 5-3, informa o pátio. Tente livre táxi, pátio 5, frequência livre, estacionar. Salvo 5-5, livre direita, só 1-2-1, decimal 9. Beleza, 9. confere, tá pra cobra? Arrema. Bono 256, autorizado para Natal, via Alfa Zulu 10, nível 370. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Bono 19.35, controle 5072, transporte. Cruzado, Alfa Zulu 10, no 370, decolando 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar. 19.35, controle, transponder 5072, ao Bono 256. Correto, no portão 2, chamo pronto, no 256. Trabalhei. Boa, Salvador, 2006, e vamos escutar. Boa, 2006, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 08. Solo 59, direito, 1219. 219, salvo, 964. mantendo 710. Mantendo 710, canal 104. A revista é o portão 10, semana na verdade, já está aqui na zona reboque para visitar o setor sul. Tá certo. Autoridade, chama o táxi. Trabalhei para o táxi, 2256. 3805 aqui, line up and take off, runway 10-21580, good 6 knots. Clear, line up and take off, runway 10, that 3805. Airborne 810, now Salvador 119, the small 35, and that's 2. 119, small 35, goodbye. 3 horas, direita ainda, ponte espera, direita 95 e 13, boa viagem na 2-3. Direita ainda, ponte espera, 102.5, algum no 2-6-6. Guarde 150, ponte 9, 23. E o ponte 10, 185. 1.0.0. 1.0.0, aguarda aí. Autorizado, 180 graus, meia dúzia, o ajuste no 093. No 164, na escritura. 56, decola o 15, controle 1935, obrigado. 0935, obrigado, um bom trabalho, tá bom. E o 1164, na escrita da torre. Salvador, uma boa tarde, 1164, está 3 milhas da pista, Machado Travazes, algum carro? Foi autorizado, 180 com 8 nós, o ajuste no 093. No 093, poderia confirmar, por gentileza? Não, não. Confirme? Confirme no 90, por gentileza? 180 graus com 8 nós. 64, Solar 18, direita no 219. Direita 219, no 64. Alô, Salvador, Urbana, é o Nono 64, olha só, Isaac. Nono 64, boa tarde, aqui é o Alfa 4 da Juliette. Alfa 4 da Juliette, Nono 64. Geneve 3-5, Pia. Só, Pia, 3-5. Guarulhos autorizado 360, e eu pegou 90, voz conforme, decola da 90, pela direita, no sentido da El, Lida, Monte. A sala 5103, no transponder o controle em 119, decimal 6. Eu vou usar 360, para o conjunto, você faz 1-0, curva direita, daí é o letra máxima, até o 1-0. Controle 1-1-9, pessoal 35, pessoal 5-1-0-3, o Matrix-1-5. Matrix-1-5 correto, chama o próprio estacionamento, gate 4. Amarelo, Matrix-1-5. Chegou no 164. Pelo 164, ingressa Juliette, botão 07. Juliette pro 7, o sala 24, direita, 1219. Direita, 219, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, 41, no meio, Bruno, é? Azul, 4190, Cília, Alfa, reportaria da Juliette. Alfa, reportaria da Juliette, 4190. Alfa, Juliette, 4-1, no meio. 4-1, no meio, Juliette, posição 0, aguarde antes da Juliette, 4-1, no meio. Posição 04? Pode tentar fazer um novo plano, com 5 aéreos, 0, mas a gente está ocupando o plano. Obrigado, senhor Protagem. É 315. Contato com a Aero, a empresa, solicitou que ocupasse o 4 meio. 326, sala 30, direita no 219. Direita no 219, Zé, 320. Consigo, senhor. Recife autorizado 350, via Pedro 17. Recordar uma zero curva esquerda, no perfil da Puca, chamo Aracaju. 5194, transponder 119-35, é o controle do XM1 no 42. Pode confirmar o transponder com esse número? 5114. Autorizado 350, chamada 142 para Recife, daí decola, Puca, Jamaracaju, 6035, 5194, posição 06, chamada 142. É 142, correto, pronto, estacionamento. Parabéns. 326, alugrou, foco de tradição na Alfa. Na Alfa, recorte da Juliette, 326. Alfa de da Juliette, 326. Azul vai passar no portão 4, entregar a Juliette, portão 01. Igual com azul, Juliette para o 01, 63, 63.